Módulo 6, apostila 6. Trataremos sobre os mantras sagrados. Nessa apostila nós vimos alguns mantras, que são mantras importantes dentro da tradição védica, dentro da tradição do yoga. Existem vários, como nós dissemos, porém esses são assim, os que nós podemos considerar mais importantes para este momento inicial do uso dos mantras como meio meditativo, como uma prática de mantra yoga. Porém, nós temos na nota de rodapé número 6, lá na última página da apostila, a citação referente ao verso 23, capítulo 4. Nesse verso 23 começa uma descrição do que é o sacrifício na visão filosófica ou na visão védica. Interessante que essa relação apresentada é uma relação completamente vinculada à ideia original do yoga. Ou seja, a ideia de que o yoga propõe um sacrifício, e o sacrifício é em si yoga. Claro que temos que entender o conceito de sacrifício, diferenciando esse conceito do que nós temos já vinculados na nossa ideia, na nossa concepção, o que é sacrifício, né? Então, na verdade, sacrifício não tem a ver com algo ligado a sofrimento, algo ligado à dificuldade, à austeridade em si, né? Mas há um processo de purificação ou processo de sacralização do ato, da sacralização do próprio meio ou modo de se viver. Em outras palavras, uma maneira de estar se ligando ao Supremo. Então nós vamos ver aqui alguns versos, do verso 23 ao verso 32 do capítulo 4 do Bhagavad Gita. Vamos discutir um pouco sobre esses conceitos que são apresentados aqui no Bhagavad Gita. Então no verso 23 é dito que o trabalho do homem que não está apegado aos modos da natureza material e que está situado em pleno conhecimento transcendental, funde-se por completo na transcendência. Lembrando que esses três modos, né, os modos da natureza material falados aqui nesse verso, se referem aos gunas, bondade, paixão e ignorância. Qual o trabalho desse homem, que não é um trabalho propriamente dito, mas o trabalho no sentido de ação, no sentido de ato, no sentido de produzir, certo? No sentido de estar agindo de alguma maneira, com uma finalidade. Isso significa, ou é expresso pela palavra karma, que está justamente na terceira linha do verso 23. Yagya chakara tara karma. Certo? Yagya, sacrifício. Yacharata. Yacharata, agir. Karma, o trabalho de agir como um sacrifício. Esse é o significado geral ou completo dessa palavra que está ocupando o verso 23, a terceira linha. Yagya yacharata. Karma. Então, o sacrifício executado como uma relação, porque aqui a palavra yagya se refere justamente à causa do sacrifício. E yagya é um dos nomes também da Suprema Divindade. Aqui Prabhupada coloca um parênteses. A palavra Krishna, ou termo, nome Krishna, se referir então de águia, um aspecto do divino, um aspecto do supremo, o aspecto justamente de sacrifício. A quem é dirigido o sacrifício? Criamos aqui um paralelo desse termo do sacrifício com Ishvara, certo? O desfrutador supremo, aquele que desfruta das ações, desfruta das atividades que são a ele oferecidas. Isso seria o cerne, o centro do processo do yoga. O que se cultiva, o que se desenvolve, como se aplica internamente o yoga, né? Dessa forma, como um sacrifício. Então, a ação de um yoga, a ação de um homem, de uma pessoa que não está apegado aos modos da natureza, aos gunas, às qualidades materiais, e que está situado em pleno conhecimento transcendental. Essa palavra é Jnana Avastita Chitta Saha. Jnana Avastita significa situado na transcendência, Chittaha, cuja sabedoria. Então, é uma sabedoria, é uma realização, é uma experiência profunda da realidade transcendente. Então, não apegado aos modos da natureza, mas imerso, absorto no conhecimento transcendental, é tal pessoa, e a ação dessa pessoa, se funde na transcendência. Isso está na última linha. Samagram pravilyate. Samagram, em total, pravilyate, imerge por completo. Isso significa que a ação, quando é oferecida como um sacrifício, ela se torna sagrada. O próprio ato do sacrifício, o ato de se oferecer a ação para o prazer do Supremo, torna a própria ação já um sacrifício. Então, o sacrifício não é somente a ação, mas também o oferecer a ação, o conteúdo da ação, a substância que é colocada nesta ação, o propósito, né, ou a finalidade, a energia, a devoção, tudo isso se torna um elo do sacrifício. No verso 24, está dito que quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual devido à sua contribuição plena às atividades espirituais, na qual a execução é absoluta e nelas tudo o que se oferece é da mesma natureza espiritual. Então, esse absorver-se por completo em consciência de Krishna está aqui expresso na palavra Brahmapanam Brahmabhaviya. Espiritual por natureza. Brahmapanam, contribuição. Ravihi, assim como a manteiga. A palavra ravi significa manteiga. Brahma espiritual, agno no fogo da consumação. No final, a última linha, Brahma karma samadhina. Brahma espiritual, karma, em atividades espirituais, samadhina, por completa absorção. Samadhina é a mesma raiz da palavra samadhi, a absorção espiritual. Então, essa tradução dada por Prabhupada, ou por Bhaktivedanta Swami, em consciência de Krishna, significa justamente o Jagya Charatara Karma, ou seja, a causa do sacrifício, a causa de Jagya, Jagya como a divindade, como o ser absoluto, certo? Então, a atividade executada livre dos apegos, livre das identificações com os modos da natureza material, executadas como uma oferenda, a jagya, ao Senhor do sacrifício, faz com que essa pessoa se absorva por completo na consciência transcendência, melhor, na transcendência, ou na consciência transcendente mesmo. E desse modo alcança o reino espiritual. Esse reino espiritual é justamente expresso aqui pela palavra Gantavyam. Brahma Gantavyam. Que está na terceira linha. Brahmaiva Tena Gantavyam. Certo? O reino espiritual, que na verdade é a consciência transcendente, a qual a execução é absoluta, e nelas tudo o que se oferece é da mesma natureza. A palavra que apareceu, que nós falamos de ravi, manteiga, significa justamente o elemento do sacrifício, o elemento da oferenda, certo? Simboliza justamente isso, porque a manteiga, nós vamos ver, é o elemento condutor do sacrifício, da arena de sacrifício, do fogo do sacrifício. Manteiga clarificada, que é conhecido como ghee, é o combustível que alimenta esse fogo. Então, por isso aparece essa palavra, ravi, como manteiga. Então, essa dedicação com completa consciência, com completa entrega, ela torna a ação, o executor e a oferenda munidos de consciência transcendente, ou em contato direto com o ser transcendente. No verso 25, alguns iogues adoram os semideuses com perfeição, oferecendo-lhes diferentes sacrifícios, e alguns deles oferecem sacrifícios no fogo do Brahman Supremo. Então aqui já começa a se descrever a ação do yoga. Primeiro fala-se sobre o sacrifício, a importância, ou o método de como o sacrifício transforma a ação em ato sagrado. E aqui agora está descrevendo justamente sobre alguns yogis. No caso, esses yogis, eles adoram semideuses, devatas, e adoram esses semideuses através de sacrifícios. O objetivo de adoração aos semideuses, Bhagavad Gita deixa muito claro, não é o objetivo último. A adoração a semideuses é uma adoração ainda visando bens materiais, de alguma maneira ainda ligado ou relacionado com os gunas. Então, tendo interesses materiais, sejam eles no modo da bondade, paixão ou ignorância, os semideuses satisfazem esses objetivos. Porém, não são os objetivos mais elevados, são objetivos ainda muito pequenos, muito mundanos, né? Mas também são executados através do fogo do sacrifício e são oferecidos como oferenda ao Brahman Supremo. O Brahman Supremo é o aspecto completo da divindade, né? O aspecto que está presente como energia, como Paramatma localizado e como Bhagavan. Então, em última palavra, esse Brahman Supremo, que aqui aparece pela palavra Brahma, Paripassate Brahma, né? A verdade absoluta. Yogina Paripassate Brahmana Apare Jagna. Então, esses yogis, nós temos aqui já uma característica deles. São yogis que estão visando ainda objetivos materiais. Como nós vimos no Yoga Sutra de Patanjali, os Siddhis, né, no terceiro capítulo, Vibhutipada, os poderes místicos que se adquirem, estão ligados a esta categoria de yogis. Alguns yogis que adoram semideuses, querem poderes, querem satisfazer ainda desejos materiais, desejos ainda mundanos. É um tipo de yogi. Pois nós temos no verso 26, alguns, outro tipo de yogi, alguns, entre parênteses, os brahmacharis controlados. Brahmacharis são então celibatários, está dentro do aspecto de niyama. O que deve-se seguir? Dentro do niyama, nós temos ali essa classe, ou esse subdegrau a ser praticado pelo yogi, que é ao Brahmacharya, ou seja, dedicar-se a uma vida mais casta, uma vida mais regulada, uma vida mais dedicada ao conhecimento espiritual e não tão voltada aos aspectos, diríamos, voltados ao sexo, né? Então, brahmacharis são celibatários. É uma fase da vida em que se dedica à vida celibatária, justamente para usar essa energia toda da vida, a energia do tempo, a energia da própria vitalidade, para a transcendência, para compreender o Brahma. Então, Brahma, Acharya. Acharya é aquele que vai ensinar pelo exemplo. Então, é o momento da vida, dessa reclusão, desse afastamento dos impulsos sensuais, em que ele vai se dedicar mais ao autoconhecimento. E desse autoconhecimento, através de um estudo aprofundado da filosofia e através de sua prática, ele vai ter suas experiências, as quais darão a ele, então, a capacidade de se tornar um acharya, ensinar pelo próprio exemplo, viveu, e então ele pode transmitir, pode dar exemplos, pode ensinar e orientar outras pessoas. Então, alguns desses yogis, que são os autocontrolados, celibatários, sacrificam a faculdade auditiva e os sentidos no fogo do controle mental. Então, aqui é mais um tipo. Temos então os yogis místicos, que objetivam fins materiais. Temos os yogis celibatários. Eles sacrificam a faculdade auditiva e os sentidos no fogo do controle mental. Ou seja, através do controle mental, eles desenvolvem um controle sobre o que ouvem. Eles não deixam com que os ouvidos, um dos sentidos também, um dos mais importantes, arrastem-nos para atividades que sejam desfavoráveis ao seu progresso, ao seu avanço espiritual, ao seu autoconhecimento. Então, aquilo que ele ouve, ele sabe, isso não é para mim tão importante. Ele filtra, ele desenvolve uma audição mais seletiva, né? Como diz aquele ditado, às vezes é melhor ser surdo do que ter ouvidos para certas coisas, né? Mas na verdade, não que o yogi fique surdo, na verdade ele vai ter assim uma percepção apurada. Um ouvido seletivo, entende? Não apenas no sentido de ouvir disparates, mas no sentido de não ouvir o que ativa as funções da sua mente, os seus chitta-vrittis, entende? Ele ouve, não se identifica. Ele identifica e absorve apenas o que é importante para ele. É nesse sentido. E dessa forma ele também controla os sentidos, através do controle mental. Então, através desse processo, ele vai desenvolver o controle mental. E ele oferece isto como sacrifício, o seu próprio autocontrole, seu próprio controle mental, a sua austeridade de controlar a mente é o seu sacrifício. Então, ele oferece a Deus justamente a faculdade auditiva de somente ouvir o que é ligado ao conhecimento do absoluto, né? Por isso, ele é um brahmacharya, ele está estudando sobre a transcendência, estudando sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento místico, sobre Deus. Então, por esse motivo, ele sacrifica a sua audição para não ouvir o que não importa e passar a ouvir apenas o que vai lhe trazer o conhecimento sobre o absoluto. Então, para isso, depende do controle mental. E esse controle mental que vai dar a si essa capacidade de ele selecionar o que ouve e ouvir o que deve ser ouvido dentro do seu processo de yoga é o seu sacrifício. Então, observe que o sacrifício, na verdade, é um direcionamento. Assim como o yogi, ainda materialista, ele tem um direcionamento, ele tem um propósito. Esse outro tipo de yogi, já o yogi mais voltado ao conhecimento espiritual, ele também tem um objetivo. Então, ele seleciona aquilo que é importante, é nisso que ele vai focar. Então veja que não há uma negação, mas sim um direcionamento, um controle. E disso há também um prazer, há uma satisfação. E aí ele continua, no mesmo verso 26 ainda. E outros, que outros yogis estes? Aqui entre parênteses, Prabhupada, Bhaktivinoda Swami coloca como os chefes de família regulados. Sacrificam os objetos dos sentidos no fogo dos sentidos. Então, lembrando de Sankhya, os objetos dos sentidos, som, a forma, o sabor, a superfície, o aroma, né? São cinco objetos dos sentidos. E esses cinco objetos dos sentidos, eles são sacrificados pelos chefes de família. Depois da ordem de vida de celibatário, a pessoa ela entra na ordem de vida familiar, onde ela vai constituir família, vai se estabelecer materialmente, vai desenvolver-se economicamente, vai atuar, vai produzir, vai orientar a família, vai orientar os filhos, educar os filhos, enfim, a função que mais de 90% da sociedade se dedica. Né? São poucos aqueles que se dedicam a uma vida renunciada, uma vida de celibato estrito. Aqui no caso, o chefe de família, então, também é um tipo de yogi. É um processo também de yoga, um processo de sacrifício. Assim como o brahmacharya ele vai se abdicar, ou ele vai sacrificar o que ele ouve, ele vai sacrificar os seus sentidos, ele vai sacrificar, através do controle da mente, a sua vida, a sua propensão a desfrutar da própria vida. Aqui o chefe de família ele vai sacrificar os objetos dos sentidos, e não os sentidos. Ou seja, ele vai se dedicar a cuidar da família, ele vai se dedicar à sua vida de casado, matrimonial, certo? Mas os bens, ele compreende que os bens, as posses, são transitórias, são temporárias. E ele compreende, nesse processo de sacrifício, a quem pertence esses bens. E sabendo que esses bens pertencem ao Absoluto, ao Supremo, que está temporariamente sob sua responsabilidade, ele dedica, então, isto ao prazer do Supremo. Como? Ele vai utilizar o seu salário, por exemplo, e vai comprar alimentos. Esses alimentos, na verdade, a matéria-prima, né, dos alimentos, ele vai produzir, vai preparar, cozinhar, fazer um prato e oferecer essas preparações. O ato de oferecer, o ato de cozinhar, o ato de preparar, o ato de comprar, o ato de colher, o ato de semear, o ato de arar. Entende? Todo esse processo que existe em usar a terra como a mãe geradora dos grãos, dos legumes, das frutas, das folhas, para a alimentação dos seres vivos, se torna um elo do processo de sacrifício. E dessa forma, então, o chefe de família ele vai sacrificar justamente isso. O que ele come, o que ele compra, o que ele produz, sabendo que tudo isso já pertence ao Absoluto. Pertence ao Supremo, certo? É um mecanismo místico da relação individual com o Ser Supremo. Então, ele não vai abrir mão dos seus bens. Da mesma forma, ele não vai abdicar da sua relação com a esposa, com os filhos, mas sim ele vai dedicar o que ele possui para o prazer do Absoluto, através de um mecanismo, né, de um processo de sacrifício que é yoga. Então temos agora três tipos de yogis. O yogi que adora semideuses, o yogi celibatário, o yogi como chefe de família, uma pessoa responsável dentro do meio social, por exemplo. No verso 27, outros, mais um tipo. Outros que se interessam em obter autorrealização através do controle da mente e dos sentidos oferecem as funções de todos os sentidos e do alento vital como oblações no fogo da mente controlada. Aqui nós encontramos, inclusive o Prabhupada fala isso no significado, uma passagem muito importante. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, quando estiver aí com o Bhagavad Gita, vai facilitar. Bhaktivedanta Swami diz: nesta passagem menciona-se o sistema de yoga concebido por Patanjali. No Yoga Sutra de Patanjali, a alma é chamada de Pratyag Atma e Parag Atma. Enquanto está apegada ao gozo dos sentidos, a alma é chamada de Parag Atma. Mas logo que a mesma alma se desapega desse gozo dos sentidos, ela é chamada Pratyag Atma. A alma está sujeita às funções das 10 espécies de ar que agem dentro do corpo. E isso se percebe através do sistema respiratório. O método iógico de Patanjali ensina a controlar as funções do ar, do corpo, de uma forma técnica para que, por fim, todas as funções do ar interno tornem-se favoráveis a purificar a alma do apego material. De acordo com esse sistema de yoga, Pratyagatma é a meta última. Esta Pratyagatma é afastada das atividades materiais. Os sentidos interagem com os objetos dos sentidos, como o ouvido ao ouvir, os olhos ao verem, o nariz ao cheirar, a língua ao saborear, a mão ao tocar, e assim todos eles se ocupam em atividades fora do eu. Essas são as funções de Pranavayu, os ares vitais. O Apanavayu desce, o Vyanavayu age contraindo e expandindo, o Samanavayu ajusta, e equilíbrio, o equilíbrio, e o Dhanavayu sobe. E quando se ilumina, pode-se ocupar todos estes na busca da autorrealização. Então, o Prabhupada está colocando já um aspecto interessante do Pranayama, da ciência do Pranayama. Ou seja, nesse ponto, então, esse tipo de yoga já é o yoga místico, o Astanga Yoga, né, que vai se dedicar ao processo de autorrealização pelo conhecimento de Sankhya. Né? Nós vimos bastante sobre isso nos módulos iniciais, até o quarto módulo, estamos vendo bastante detalhes sobre o Yoga Sutra de Patanjali. Então, aqui está se mostrando, se declarando que esse Yoga, o Astanga Yoga, ele também realiza um tipo de sacrifício. E o sacrifício do Astanga Yoga é justamente o objetivo de alcançar a autorrealização através do sacrifício de controle da mente e dos sentidos. Ele restringe seus sentidos de agir. Certo? Ele cria uma condição em que os sentidos agirão apenas espiritualmente. Mas ainda, no verso 28... tendo aceito votos estritos, alguns se iluminam sacrificando seus bens e outros executam austeridades rigorosas. Uns praticam a yoga do misticismo óctuplo e outros estudam os Vedas para progredir no conhecimento transcendental. Aqui ele faz uma reavaliação desses 4 tipos de yogas que foram apresentados, né? Então, no sacrifício, e todos eles, isso é importante notar, os 4 tipos de yogis, os 4 executam sacrifícios. Então, primeiro, tendo feito votos estritos. O segundo, sacrificam seus bens. O outro, através de austeridades rigorosas. Outros, praticam yoga mística, óctuplo, astanga. E outros estudam os Vedas. Todos esses assumem votos estritos. Certo? Aqui no significado também Prabhupada vai dizer que na metade do segundo parágrafo, não um parágrafo só, todo texto é um parágrafo só, mas está ali após esse sacrifício dos confortos da vida chama-se Tapamaya Jagya. Há outros que se ocupam em diferentes espécies de yogas místicas, como o sistema de Patanjali, para fundir-se na experiência da existência do absoluto, ou Hatha Yogas ou Astanga Yogas para obter perfeições específicas. Outros chamam-se Yoga Jagya. Sacrifício para obter um certo tipo de perfeição no mundo material. Também há aqueles que se ocupam no estudo de diferentes textos védicos, especificamente os Upanishads e os Vedanta Sutras, ou no estudo da filosofia Sankhya. Todos esses sacrifícios são chamados de Swadhyaya Jagya. Swadhyaya, então, lembrando, faz também parte do Niyama, do Ashtanga Yoga de Patanjali, o autoestudo, a autoanálise, o conhecimento sobre si através dos estudos das escrituras. Todos esses yogas mencionados estão fielmente ocupados em vários tipos de sacrifícios e procuram uma situação superior de vida. Entretanto, o Bhakti Yoga é diferente de tudo porque executa um serviço direto ao Absoluto. O Bhakti Yoga não pode ser, não pode alcançar. Na verdade, o processo de Bhakti Yoga, como o Prabhupada está mostrando aqui no final desse verso, desse significado, gera um resultado que está além dos resultados que os sacrifícios descritos até esse verso oferecem. Certo? De certa forma, esses sacrifícios todos, eles ainda resultam em atividades materiais, até mesmo aquele mais sutil, como o Ashtanga Yoga, que está querendo a sua liberação. Ele tem ainda uma propensão material, mesmo que sutil. Vamos ainda ler aqui esses outros versos, que vai dar uma clareada para nós em relação ao que está sendo dito nesse verso 28. No verso 29, há ainda outros que estão inclinados ao processo de restrição da respiração para permanecer em transe. Eles praticam oferecendo movimento do alento expirado ao do alento inspirado, e o alento inspirado ao alento expirado. E assim acabam entrando em transe, suspendendo toda a respiração. Outros, restringindo o processo alimentar, oferecem o alento expirado em sacrifício a este mesmo alento. Então, aqui, na verdade, é assim o detalhe mais preciso sobre o processo de pranayama. O que nós vemos é justamente a técnica interna do pranayama, de como executar o pranayama como um sacrifício, fazer do pranayama um ato sagrado. Se fizermos aqui uma análise nesse processo de oferecer o alento exalado durante o processo do alento inalado, você vai entender que a oferenda é constante. Você oferece o alento que você está inalando no alento que você exalou. O alento que você está exalando, você oferece no alento que você inalou. Então, faz com que a ação esteja sempre ligada ao ato de oferecer, ao ato do sacrifício. Esse é o quase que um mistério, né, desse verso. É um verso muito, muito confuso, às vezes, quando não se entende o próprio mecanismo da oferenda, o próprio mecanismo do sacrifício. É de se entender que durante o instante em que você está executando a ação, você está oferecendo o antes e o depois. Ou seja, você está se colocando no presente, e é sempre no presente que se realiza a oferenda, se realiza o sacrifício. Essa é a essência do ato em consciência do yoga. Aqui também no significado Bhaktivedanta Swami, verso 29, vai descrever em detalhes os conceitos do pranayama. Vamos ler aqui também. Se estiverem, podem ler acompanhando pelo Bhagavad Gita. Esse sistema de yoga para o controle do processo da respiração chama-se pranayama. No começo é praticado no sistema de hatha yoga, através de diferentes posturas sentadas. Todos esses processos são recomendados para o controle dos sentidos e para o progresso na compreensão espiritual. Com esta prática, controlam-se os ares dentro do corpo, invertendo as direções da corrente aérea. O ar apana desce e o ar prana sobe. O pranayama yogi inverte o movimento respiratório até que as correntes sejam neutralizadas em puraka, equilíbrio. Oferecer no ar inalado o ar exalado chama-se rechaka. Quando ambas as correntes de ar param completamente, diz-se que se está em kumbhaka yoga. Pela prática de kumbhaka yoga, ou a retenção, pode-se aumentar a duração da vida para aperfeiçoar-se na realização espiritual. O yoga inteligente está interessado em alcançar a perfeição em uma só vida, sem esperar pela próxima. E praticando Kumbhaka Yoga, os yogis aumentam a duração da vida por muitos e muitos anos. No entanto, em Bhakti Yoga, estando sempre situado no serviço transcendental amoroso ao Senhor, que é na verdade a ação em forma de sacrifício, de oferecer cada instante ao Supremo, Ishvara Pranidhanabha, torna-se automaticamente o controlador dos sentidos. Ou seja, todos aqueles processos de sacrifício que foram descritos nos yogis, nos processos que caracterizam cada sistema de yoga, se resume aqui justamente nesse ato da oferenda, né, no sistema de Bhakti Yoga. Seus sentidos sempre ocupados no serviço ao Supremo não têm oportunidade de arranjar outra ocupação. Assim, no final da vida, ele é naturalmente transferido ao plano transcendental do Supremo. Como consequência, não há nenhuma tentativa de sua parte para aumentar a longevidade. De imediato, ele se eleva à plataforma da liberação, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26. Aquele que se ocupa em serviço devocional imaculado ao Supremo transcende os modos da natureza material e imediatamente eleva-se à plataforma espiritual. A pessoa em consciência de Bhakti começa da etapa transcendental e está sempre nessa consciência. Portanto, ela não cai e logo acaba entrando na morada transcendente, na consciência do absoluto. Então, aqui se definiu que, dentre os yogis, o sacrifício praticado dentro do sistema de Bhakti Yoga é completo, certo? Porque ele inclui, de uma maneira muito direta, todos os outros tipos de sacrifícios. Primeiro que você compreende qual é o objetivo, qual é a meta, quem é o senhor do sacrifício. Então, ao invés de adorar semideuses, ao invés de sacrificar os sentidos, ao invés de sacrificar os bens, ao invés de se dedicar a austeridades, a pessoa simplesmente oferece cada instante, entende que toda a sua vida está integrada no absoluto e reciproca com esse absoluto em seu ato diário, em sua vida, no seu fluxo de vida. Não tem uma fronteira em que ele tem que atravessar para depois voltar. Ele vive já nesta consciência do absoluto. Esse é o que o processo de Bhakti Yoga propõe, justamente já estar na relação direta com o Supremo. Claro que não é uma coisa que ocorre de maneira imediata. Vai depender naturalmente do estágio de consciência desse praticante. No verso 30, todos esses executores que sabem o significado do sacrifício purificam-se das reações pecaminosas, e tendo saboreado o néctar dos resultados dos sacrifícios, eles avançam em direção à atmosfera eterna e suprema. Então, o que se diz aqui, através do sacrifício, você vai se beneficiar, você vai receber os benefícios. Porém, fica evidente que se você tem como meta um objetivo final, objetivo máximo, vai ser muito mais confortável do que você ter um objetivo ainda parcial, né? Fazer um sacrifício para adquirir um bem material, adquirir um benefício transitório, né? Não se compara você executar uma austeridade, executar um sacrifício para receber o benefício absoluto, receber um benefício que coloque sua consciência em relação direta com a consciência absoluta. Agora, no verso 31 tem um detalhe até técnico, que é o verso mais curto do Bhagavad Gita. Se observar, todo o Bhagavad Gita ele tem sempre quatro linhas. Este é o único que tem duas linhas. E é um verso importante justamente no que diz respeito ao conceito central do sacrifício. A ideia está justamente nele. A mulher da dinastia Kuru, que é Arjuna, né? Arjuna pertencia a essa dinastia dos Kurus, uma dinastia muito poderosa de reis, santos e guerreiros. Sem sacrifício, a pessoa jamais pode viver feliz neste planeta ou nesta vida. E o que dizer então na próxima? Veja como que é colocado a ideia do sacrifício como algo extremamente importante na vida humana. Entende? Então, qualquer um desses sacrifícios descritos são importantes, tanto no processo de yoga como também nos processos religiosos, nos métodos de ascese, nos métodos de ascensão, nos métodos de comunhão com Deus, com o Absoluto. Em todos eles é necessário o sacrifício, certo? Pois o sacrifício, ao contrário do que parece, como eu disse no início, não é para gerar sofrimento, tristeza, dor, desprazer. Pelo contrário, sem sacrifício não há possibilidade de ser feliz na vida. Olha como esse verso é muito claro nisto. A pessoa jamais pode viver feliz nesse planeta ou nesta vida. E o sacrifício é que vai gerar condições para uma felicidade futura. Entende? Então, há essa ênfase no sacrifício. No verso 32, chegamos aqui no final, na conclusão dessa sequência, ele diz que todos esses diferentes tipos de sacrifícios aprovados pelos Vedas surgem dos diferentes tipos de trabalho. Conhecendo-os como tal, você se tornará liberado. Esses diferentes tipos de trabalho são, na verdade, os resultados do nosso próprio karma, né? A pessoa tem uma propensão. Então, isso significa que é necessário a pessoa ter a execução de seus deveres dentro de sua própria natureza, dentro de sua própria habilidade, aptidão, e fazer dessa sua natureza, dessa sua própria propensão a agir, o ato do sacrifício. Não adianta querer fugir, querer seguir outro processo, né, no sentido de querer imitar uma outra pessoa, de querer viver a vida, viver o sacrifício, ou alcançar os resultados que uma outra pessoa adquiriu dentro do processo dela. Em outras palavras, é a questão ainda da individualidade, né? Cada ser, dentro de sua natureza, de sua constituição kármica, tem habilidades específicas, tem habilidades completamente ligadas ao que ele é, ao que ele possui, ao que ele adquiriu como resultado de vidas anteriores, né? Estamos aqui considerando que a vida, a alma dentro desse corpo, é eterna. A vida é eterna. Então, a partir do momento que a pessoa, essa alma dentro de um corpo, começa a executar sacrifício, ela está já iniciando todo o processo de voltar à sua natureza original, de ressurgir no seu estado de consciência original. Daí a importância do sacrifício. E voltar a esse estado de consciência original é o que propõe, o que produz a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Então, nesse sentido, yoga e jhagya, sacrifício, estão completamente sintonizados ou são sinônimos, pois o yoga propõe essa volta para dentro de si, a volta para o seu estado de consciência original, e o sacrifício executa justamente essa volta. Ele te realiza na sua natureza original. Ademais, a própria palavra yug, que é a raiz de yoga, tem derivações para a palavra yagya. Entende? Então, o próprio processo de yoga, como um ritual, é um ato sagrado. O sacrifício, como um ato de oferenda, é um ritual sagrado. Então, nesse ponto, nós temos a chave para se entender, se compreender a importância do yoga como um processo sagrado, um processo de colocar a nossa consciência em contato com o sagrado que repousa dentro de nós. E aí o importante é observarmos, como eu falei isso em aula e também no podcast anterior, sobre um filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos, que ele aborda dentro de um livro dele chamado Psicologia. Nesse livro, ele faz uma leitura filosófica sobre a psicologia, sobre a psicanálise, especificamente freudiana, onde ele coloca que o risco, né, de se buscar por esse processo de autorrealização é justamente de cair no narcisismo, de cair no egoísmo, que é o grande perigo, a grande armadilha do monismo, certo? Então, compreendendo essa individualidade, compreendendo a sua natureza, compreendendo a sua essência única na relação com o ser absoluto, maior que você, estaremos seguindo um processo seguro, um processo autêntico, um processo autorizado que vai garantir o sucesso dentro do yoga. E não correr o risco, né, de você desenvolver um ego que acabe afogando a sua própria natureza original, ou criando uma loucura até, uma insanidade de se achar Deus, de se achar superior, de se achar iluminado, de se achar melhor do que outros que também estão no processo. Então, o sacrifício é justamente isso, é o ato de oferecer, e neste ato de oferecer, tornar sagrado a sua própria existência, para que a cada momento, cada processo, cada instante, cada fluir da sua vida esteja mais em conexão com o Supremo, visando, em última análise, chegar ao estado de Samadhi, absorção no Supremo. E aí então, Yoga e Jhagya se unem dentro do Samadhana, ou o Samadhi, a autorrealização espiritual, a autorrealização pelo conhecimento do Eu e pelo conhecimento do Supremo. Então, temos aí esses versos. Recomendo que vocês leiam capítulo 4, do verso 23 ao verso 32. Leiam também o significado de Bhaktivedanta Swami. Reflitam sobre isso, sabe? É importante a reflexão. É importante compreender, porque isso tudo diz respeito a quem nós somos. E não tem como praticar yoga sem nos darmos conta de quem nós somos. Agradeço aí pela atenção de vocês. Bons estudos, qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição. Entre em contato, e-mail, e daremos continuidade a essas reflexões. Muito obrigado. Om Tat Sat.